que não liga pra nota de 100. E qualquer proposta indecente satisfaz e fica bem. Ela não é cidadão, ela não é cidadão. Uma data qualquer, mas logo percebi que não era uma gata qualquer. Eu disse a casa tá vazia, pô gato, cê quer conhecer o céu sem sair da terra, morar na sua mente só pra provar que Deus é onipresente. Juro que eu não sou desses cara que conta vantagem, chega na hora H se mostra ineficiente. Eu não posso te oferecer dinheiro, mas já que sou rei na minha quebrada, nega, eu te ofereço um bairro inteiro. Não vamos perder mais nenhum segundo, desculpa, é minha mania de ser o primeiro. É que eu amo o jeito que cê sente. São noites em claro só pensando em você. Me nessa bunda é uma benção. Pique um episódio que eu não posso perder. Os caracóis de seus cabelos, única prisão que eu aceito me prender. Te quero livre já que tudo que vai volto. Única certeza é que eu vou sempre te ter. Ela é do tipo de mulher que não liga pra nota de 100. E qualquer proposta indecente satisfaz e fica bem. Ela é da cidadão, ela é da cidadão. E ela acende o beck, via lua. Nunca pude vinho, deixa ela maluca. Acende o beck, via lua. Nunca pude vinho, deixa ela maluca. Meu medo é ser mais um cara que morre lutando pra virar blusa de boy na Che Guevara. Minha vida é essa, eu tô só te explicando. Me deixa entrar e me ajuda a curar ou fecha a porta na minha cara. Tudo pra ser seu sonho bom, seu herói. Aquele que mata seu maior pesadelo. Aquele amor que quando cê vem te faz querer ficar. Quem um toque te arrepia o pelo e te deixa pela ordem. Uns pela ontem perguntaram se o que nós tinha era sério. Os caras acham que sério é se prender ao invés de curtir um momento sincero e eterno. Eu acho que tô te querendo pra sempre. Meu pra sempre é o agora, me contento com isso. Vamos fazer amor selvagem, sou leal, leão. Entre nós, sexo é compromisso. Dá preguiça de levantar da cama. Os planos a gente bola, o beck a gente trama. Pô, larguei o fumo, bom que a gente transa. Pô, a cobra deixa a onça mansa. É, que eu amo o jeito que cê senta. São noites em claro só pensando em você. Me nessa bunda é uma benção. Que um episódio que eu não posso perder. Os caracóis de seus cabelos, única prisão que eu aceito me prender. Te quero livre já que tudo que vai volto. Única certeza é que eu vou sempre te ter. Ela é do tipo de mulher que não liga pra nota de 100. E qualquer proposta indecente satisfaz e fica bem. Ela é da cidadão, ela é da cidadão.